Vitória, solo 40, livre direita, solo 121, decimal 9. 219, vai começar. Gol no 606, boa noite. Táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa, reporta para ingresso, na Juliette, gol no 606. Gente, o gol no 606 mantém a posição antes da Juliette, portão previsto é o 09, vai aguardar o serviço do táxi do Airbus da Europa. Ok, então aguarda o serviço do Airbus, mantendo a Juliette, gol 606, posição 9. Com a 10, vou no 896. Torre, 18, decimal 95. 995 no 896. Oi, Salvador, boa noite. O gol 1896. 2 milhas e meia para o Índia Serra. Boa noite, 1896. Reporte trem baixo travado. Outra. Taxi, Europa 84. Europa 084, taxi approved via main apron, taxiway India, on hold point runway 10, call tower 118 decimal 95, DQNH 1013, have a nice trip, sir. 1013, and India, Oliver 10, call tower 1895. Obrigado, boa noite. Sure. travou. 1896. 896, livre pouso 910, vento 070 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso no 0 no 3 no ajuste, 1896. Baleando, passou a direção do Airbus, o 9606. Uma Bravo, solicito 230 Aracaju, posição 8. Gol 1714, está autorizado Aracaju, o nível 230, decolagem pistão no 0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pucajamo, após Jamo direto Aracaju, o controle Salvador em 120.8, aciona 5166. Autorizado Aracaju, nível 230, conforme rota, decola do 90, curva à esquerda, primeira. Saída Puca, Jamo, Aracaju direto. Salvador 208, frequência 5166, nosso transponder. Cotejamento correto, portão 08, chama pronto, gol 17 no 4. Chama pronto, 17 no 4. Solos 49, livre direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, 189. Ô Salvador, boa noite, boa noite, 96, livrou. Gol no 896, boa noite. Taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Via Alfa, reportará para ingresso na Juliette. Boa noite, Majestão, Europa Zero 8-4, holding point 1-0, ready for departure. Roger, clear for to line up and take off runway 10, wind 070 degrees with 8 knots. We have line up and take off one wind, 1-0, Europa Zero 8-4. Conduzido até o portão 1-0. Sim, Juliette 1-0, sentido, falo 1-2-9-6. está por completamente para feedback, né? Negativo. Zona 70, acima de identificação, desça para o nível 050 na chegada à margem. Ajuste o altímetro no 012. Zero 84, airborne at 53, call departure 120.8, have a good flight. 208, obrigado, aeroporto 84. Departure, boa noite, aeroporto 084, departure number 10, Magalhães. Aeroporto 084, ready to contact the departure, climb to flight level 3, 70, pouco departure, cargo transition. Pouco de parte, o caso de transition, climb level 370, Europa 84. Europa 084, climb flight level 350, fly direct to Bugatti. Okay, direct to Bugatti and climb level 350, Europa 84. Então, 3170, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, responsabilizado. Salvador Ground, boa noite. É Portugal 024, send 11, Tomation Bravo, requesting flight level 370, ready to copy departure clearance. Portugal 024, ready to copy. É Portugal 024. Portugal 024, cleared to Lisboa, flight level 370, via Uniform Whisk 5H until Recife, after Upper Romeo 551 until Ambatch, after according of flight plan route, departure from runway 10 after left turn, Puka departure and Alfa Romeo Uniform transition, Salvador departure frequency 120.8, Skok 51, 64, é Portugal 024. Here to Lisboa, flight level 370, via Upper Whiskey 58 to Recife, then Upper Romeo 551 to Ambatch, then flight plan route. Departure runway 10, then left turn, Puka departure, Aru transition, departure 120.8, Skok 5164, é Portugal 024. Portugal 024, come back ready for pushback and start to gate 11. Welcome, Portugal 024. Europa 084, call Recife now, 125.45, if unable, 133.65. Ground 145, call secondary 3365, obrigado, Europa 84, bom dia. Bom dia, boa noite. TAM 3170, complete final do procedimento em Elias Situation, torre 118.95. 1895, obrigado. Bom dia, TAM 3170. Bom pouso. Obrigado. Salvador, boa noite, TAM 3170, na final da 1-0, baixado e travado visual. TAM 3170, livre pouso na 1-0, vento 070 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 2. 1-0, no 2, tem livre pouso na 1-0, TAM 3170. Inate 1012. 05010, could you confirm? Inate 1012. 1012. I lose contact with the assistant, okay? Roger. 3-5-5-5. Solo 70, solo 09, livre à direita, solo 121 decimal 9. 219, banda direita, TAM 3170. Boa noite, táxi Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette para meia dúzia. 5556. It's possible passing a path above 220 knots. 3B5556, descend 2000 feet, Canadian 012, clear ILS final approach, post 7. Roger, 2000 feet, 1012, cleared ILS. Five five five six. Disregard the restriction on ETAP position. Okay, 3556, roger. Estacionamento Gol 1994 na PUT 3. Exato, Gol 1994, chama táxi. Chama táxi. Site established 35556. 35556, call tower 118-195. 118-95, thank you. Have a nice job. Salvador Tower, good morning. 35556, establish runway 10. Trip 5556, check your landing gear, clear to land runway 10, wind 070 degrees with 7 knots, QNH 1012. 1012, I will report when landing gear down and locked. Roger. You're now in the lock at 35556. Roger, clear to land runway 10, wind 070 degrees with 8 knots. Clear to land runway 10, 35556. Airport Gal 024, coordinate with your ground staff and come back AB in gate 08, ready for taxi. Clear to 5556 on the ground at 19er, vacate to the right, call ground 121.9er. Vacate and we will contact you 1219, thank you. Do Gol 994, QB 72, 2 horas de Salvador. Mando 112 a bordo, 112. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10, 12, tem um bom voo. O Gol 994. Direita Índia, espera do 1095. Salvador Ground, good morning, 35556. 5556, continue your taxi via Alpha and coming back before taxiway Juliet. Via Alpha, I will come back for taxi Juliet. Alô, boa noite, 896, paciente da Bravo. Voo no 896, autorizado para João Pessoa, o nível é o 370, via Upper Whisky 58, Recife, após direto. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador em 120.8, aciona 5171. Decola da 10, vento 070 graus, com 8 nós. Decola 10, não. 358, Recife, após Romado Mano, Lozera, esquerda, Pucaru, 2085171. Fechamento correto, portão 10, chama pronto, gol 1896. 8890, pronto, 10. Gente, é o número 2 no setor, vai aguardar para iniciar o push, gol 1896. Nossa, escuta. 35556, we are reaching Juliet. Roger, trip 5556, taxi via Juliet, gate 03. via Juliet to gate 03, 35556. 20, acione identificação, chegada à mar e desça para nível de voo 050, ajuste 1092. Identificou, desce para 1092, na 3520. TAM 3520, se não for interferir na sua navegação, autoriza direto e toque. W4, decola 1224, controle 120, decimal 8, bom voo. 994, gasbo. Redução de velocidade de TAP. TAP 3520 livre. Muito obrigado, direção de TAP. Chegou 994. Tô no 994, contato radar na decolagem, submantenha 350, saída pouca. 350, saída pouca, 994. Funcionamento no 714 na remota, no Figueiro 8. Chegou no 714, é o número 2 no setor, vai manter a posição aguardando. Número 2 aguardando no 714. Então nós vinha teria uma previsão no 10. O gol 1896, coordene com a equipe de parte. Tem um A330 da Air Force Gal que está realizando o reboque em retaguarda. Após a passagem do tráfego, inicia no portão 10. Vai ter que realizar o reboque também até através do portão 08. Lá acionar e chamar pronto para o táxi. Estimativa, então está autorizada após o reboque do táxi. E inicia com pushback até através 08 para acionamento. Gol 1896, chama para o táxi. Afirmo, fique atento que o Air Portugal vai acionar no portão 08, ok? Afirmativo. Prossiga. Afirmo. Devido a essas obras que estão tendo aí no setor sul do pátio, é impossível fazer essa operação aí. Nove, chame centro Recife na frequência no 25.45, alterna 133.65. Gol no 994, na escuta do controle. 133.65, 994, obrigado. Bom voo. Bom, bom trabalho. No 7 no 4, não escuta? É, escuta. O gol no 7 no 4 confirmando que está totalmente pronto para o push? Positivo. Gente, coordene com a equipe de pátio após a liberação da retaguarda pelo Airbus 330 da Portugal. Está autorizado iniciando 8, chama táxi. Posso estar iniciando imediato no 7 com 4. O gol 1896 na escuta? Escuta, tchau. Ok, estou reparando que ainda não iniciou o pushback. Eu vou autorizar o colega da companhia no portão 08, porque no 08 não precisa de reboque e vai ser mais rápido. Aí enquanto o senhor faz o reboque aí no portão 10, puxa a aeronave até levar até o 08, é o tempo que o colega sai no táxi, ok? Afirmativo, entendeu? Simultâneo, então 896. Ok. Portugal 024, taxi approved via May April, taxiway India, hold point runway 10, call tower 118.95, DQNH 1012, have a nice trip, sir. Tão 3520 estabilizado. Tão 3520 estabilizado. Tão 3520 completo de novo procedimento de IDE Taxway, chave torre 118.95. 895, tá, 3520. Iniciamos o pushback, o acionamento só no através do 08? Afirmo, acionamento só no através do 08. Paciente, o voo no 896. É por causa desses tapumes que estão aí na sua direita. Sim, mantinho, paciente, o voo no 896. Ativo, tá baixado, travado visual no 903520. Livre pouso no 0, vento 070 graus com 5 nós, altímetro no 0, no 2. Livre pouso no 0, 03520, no 0, no 2. Taxi 17, 14, 137 a bordo, 1054, alterna por Salvador. Autorizado via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 0, no 2, bom voo, gol no 7, no 4. Pátio 1, Índia, 1895, no ponto de espera, 1012, no ajuste, gol no 7, no 4. tower, boa noite, Portugal, 024, 1.10. Boa noite, Portugal 024, line up and maintain, runway 10. Autorizado ETAP, gol no 8 no meio. Vai ETAP no 8. São 3520, boa noite. Taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxia Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso, Juliette.